E aí, pessoas, beleza? Bem, hoje vamos novamente com as notícias da semana aqui, o nosso podcast semanal, onde vamos debater aqui sobre as principais notícias que saíram para Linux aí, desde o início da semana, lá no dia 11 até o dia 17. Então, a gente vai discutir aqui com o pessoal aqui, que foi convidado aqui pela gente. Temos o pessoal da oficina em peso agora dessa vez, finalmente conseguindo reunir aqui uma boa galera. Menino quebrador de destros, o Aleph. É eu. E aí, pessoal, beleza? O Erickson. E aí, beleza, pessoal? O cara dos FPS, o FastOS, o Renato. E aí, gurizada? E o editor Master Jedi, Pica das Galáxias, Foslogs, aí o Elias. Opa, olha eu que travês. Easter egg aí, né? E o cara do Wine aí, o Júnior. Opa, beleza? E tem também o nosso convidado especial aí, que é o Robson, lá do nosso canal no Telegram, que os links vão estar aí na descrição. E se você quiser participar também, pode seguir a gente lá, a gente troca ideia com a galera, comenta sobre Linux, algumas tretas de vez em quando, coisa do tipo. Dá um olho aí, Robson. Opa, tudo bom? Bem, e eu, né? Birão, não sei se vocês sabem, mas sou eu. E para começar, a gente vai falar sobre o lançamento do Linux Mint 18.1 Serena. Algum de vocês já testou aí essa nova versão do Linux Mint? Não. Eu não testei, mas vi bastante usuário novato aí que se aventurou pelos updates do Mint, atualizou o Mint para o 18.1. Daqui a pouco já queria atualizar o kernel também, quando veio quebrou o sistema. Enfim, Nossa. uma dica aí para os novatos. Se tu não sabe o que tu tá mexendo, não mexa. Só mexa naquilo que tu sabe. Mas o Mint não tem aquele já instalado do update, né? Que tem a opção de não quebre no sistema. Então, cara, o sistema ele já faz de tudo para o usuário não quebrar, mas tu sabe como o poder do usuário, né? O usuário sempre consegue fazer o impossível, sempre consegue quebrar o que já é feito para não quebrar. Nunca duvide da capacidade do usuário. É, tipo isso. Esses dias lá no grupo do Debian, um cara tava perguntando: oh, eu devo atualizar pro Kernel 4.9? Eu falei: o seu hardware tá funcionando? Ah, tá funcionando. Então não há necessidade. Pra Pô. quê, né? O cara tem aquele desejo por tentar quebrar o sistema, velho. Aí ele vai na sequência lá e atualiza e depois fala que quebrou o sistema. Faz a Tem isso. atualização do pop-up, vai aparecer um pop-up lá no Mint. Atualiza e pronto, esquece. Não precisa ficar com a neuro. Bah, será que eu tenho que atualizar o kernel? E a notícia de vulnerabilidade do kernel? Meu Deus do céu, não esquenta a cabeça com essas merdas. Só faz a atualização Simplesmente normal. use o sistema. É. Não precisa estar sempre na última versão. Eu mesmo só atualizo o kernel se precisar. Eu atualizei o meu kernel essa semana, mas eu estava com um problema aqui em alguns jogos que a minha GPU estava sendo consumido 100% da capacidade dela em um jogo teoricamente leve. Então ele pode ser alguma coisa com a ver com o kernel, só que é muito difícil. Então atualizei o kernel, drivers, essas coisas. E aí depois eu descobri que o problema era no jogo, entre o jogo e minha placa de vídeo, que ainda continua ocorrendo. Não consegui resolver ainda esse problema. Em outros jogos funciona normal, mas no Ballistic Overkill e às vezes no Rocket League também dá essas tretas aí. Aí por isso eu fiz uma atualização, mas normalmente eu só atualizo quando eu troco de sistema. Esse Linux Mint aí foi lançado com a versão Mate e também a Cinnamon padrão, né? Ele não tem lá muitas mudanças, apenas alguns efeitos visuais. Cinnamon atualizou, não foi? O Cinnamon atualizou versão 3.0. Mas como o Mint ele é um pouco conservador, não foi lá muita coisa drástica que foi atualizada, não. Somente coisas simples mesmo do sistema, atualização de programas, atualização de kernel, essas coisas do tipo assim. Nada que vai dizer, nossa, ó, que grande atualização. Não, só é porque saiu o Ubuntu 16.04.1, aí o Linux Mint também segue essa mesma linha de updates aí do Ubuntu versão LTS. Vale ressaltar aí que tem suporte até 2021 agora também, né? Essa versão aí. Que dificilmente alguém vai usar até 2021 o mesmo sistema, mas beleza, tá aí, né? Daqui um ano já ninguém usa mais. Não, lançou uma nova versão, aí o pessoal já troca. Normalmente assim, lançou nova versão, o pessoal já tá trocando, não quer nem saber. Apesar de que isso seja também um recomendável, né? Porque você vai ter novas tecnologias, novos pacotes, novos programas, novas implementações, coisas do tipo. No mais, é mais do mesmo. Só uma nova versão, um novo sistema mesmo. Bem, essa semana aí vocês também ficaram sabendo que o Linux não consegue rodar nos novos MacBook Pro da Apple. O que é que vocês acham disso? Que isso é uma questão da marketing da Apple, de barrar o Linux, já que o Windows consegue rodar? É, assim, tem que ver se essa questão é realmente um bloqueio implementado pela Apple ou se é uma forma ali de utilizar o hardware diferente que ainda não, que o Linux não tem suporte nativo. Tem que ver. Mas de qualquer forma, eu acho que o cara não vai deixar de usar o Linux por conta do que a nova versão do MacBook não suporta. É, com certeza vai ser uma nova tecnologia que o pessoal vai ter que se adaptar. Isso é coisa rápida. Geralmente no Linux se resolve isso Daqui a rápido. pouco alguém já hackeia a parada, já consegue instalar o Linux lá. Alguém toma um todinho e já usa o famoso Kali. Bem, eu acho sim que se o cara quer um MacBook é porque ele quer usar o macOS. macOS. Porque em questão de hardwares, tem hardwares iguais ou melhores, com preço muito melhor também no mercado aí. Não necessariamente você precisa ter um MacBook para ter um hardware bom decente. Pois Você é, acha outros inclusive, modelos por aí. equiparado ao MacBook Air, aquele da Apple que é bem fininho, pequeno, a Xiaomi lançou um recentemente, o Ah, eu Xiaomi vi, é. também, com um corpo de metal, com SSD do tipo mSATA, tudinho, igualzinho, só que mais barato, né? E eu acho que ele já vem com a versão Linux instalada por padrão, né? Não, ele vem com Windows Windows 10. 10. Dos 10, né? É com Windows 10. Mas isso é mais Versão simples de chinês. tirar e botar, né? Ah, com certeza. É Inclusive, verdade. a versão mais top deles, que é a de 13 polegadas, vem com a NVIDIA GT 940MX de 1 GB dedicado e um Core i5, né? Ah, um bom hardware aí. O preço, você viu o preço mais ou menos? Eu cheguei a ver naquela loja Gearbest, tem ele. Na conversão direta, sai a R$ 2.200. É, eu tô vendo aqui na DX também tá 2.292, Pronto, é mais mais ou menos esse precisamente. preço. É, tá mais barato do que os 12 mil do MacBook Pro, né? Ah, é. Sim. Não, É, dá. um é É, mais ou menos pra esse preço comprar um também. 5 desses. Aqui. Pois é, assim. E o acabamento é igual. A tela é Full HD, tudinho. Como a Apple ela já faz essa venda casada de software e hardware, então ela normalmente ela quer que as pessoas que utilizam os MacBooks utilizem o macOS também, não utilize Linux. Então Para eu não ficar vejo no problema. ecossistema, né? Dentro do ecossistema deles, né? Eu não vejo problema se eles fazem lá os computadores deles só para rodar os sistemas que eles querem. Talvez assim, poderia ser que alguma pessoa, ah, nossa, eu sou fã do hardware que a Apple monta, então eu quero um, mas eu quero usar Linux nele. Aí já fiz uma venda menos para eles, né? Porque a pessoa não vai querer comprar para usar o Mac. É que são casos bem específicos, sabe? Tem louco para tudo nessa vida, né? E só deixar um detalhe, Foronix já fez vários testes nos MacBooks, não apenas em um modelo, vários modelos, mas nesse novo, obviamente não. E para quem acha que existe toda aquela integração de hardware e software que eles vendem, né, na propaganda, é balela, cara. O Linux rodando nos MacBooks teve mais desempenho que o próprio macOS, então isso é só propaganda. Ah, vai ter gente que gosta do software não apenas pelo desempenho, né, mas pela beleza, pela forma. Pelo gasto que tu tem mantendo aquele sistema, enfim. Pela maçãzinha que acende na tampa. Aquela maçãzinha que acende, tipo Pela esse. maçãzinha que acende. Não, inclusive tem um Mac Pro que ele parece uma latinha de refrigerante. Ah, E é verdade. custa mais caro que um carro. Eu sempre achei aquilo lá Já parecia vi. uma lata de lixo. Não, é porque ele é pequeno, parece uma lata de refrigerante, custa mais caro que um carro, só que o hardware é muito potente. É um i7, um Crossfire de AMD Radeon Pro, 16 GB ou 32 GB de RAM. É um RAID Zero de SSD, tudo dentro de uma lata refrigerante. Nada que com 4 ou 5 mil você não montaria um PC parrudo. Exato, e será que custa mais de 40, depende da versão, R$ 40. Mac Pro 12 aqui, ó, 49.995 É, no Mercado exato, Livre. exato. Parece uma lata refrigerante. Bem, se você for no bar do Zé, você pega uma lata de refrigerante grátis, compra algumas peças, em tamanho reduzido e monta um por cerca de 5 mil reais, praticamente com a mesma qualidade. Bem, vamos ao próximo tópico aqui. Essa é para fuder com todo mundo. O governo lançou uma proposta, o governo brasileiro, para aumentar impostos em serviços como Netflix e Spotify. Agora, os produtos não têm que ser mais físicos, tanto faz ser físicos quanto de software que Quanto vai streaming. ser cobrado É imposto em porque cima vai ser disso. cobrado o imposto sobre serviço. Não importa se ele é um É. serviço feito fisicamente, é um serviço online, o que o governo quer simplesmente é ganhar dinheiro. É arrecadar, é o que o governo quer arrecadar, só arrecadar. E o que isso vai vai implicar para a gente que é simplesmente usuários? Como ele vai aumentar o imposto em cima de serviços como Netflix? Isso vai ser repassado para o cliente. A empresa vai recolher o imposto e quem vai ter que pagar por ele é o cliente final, né? Como sempre. Como sempre. É, assim, e a piroca entra onde? No tema. Nosso, né? O engraçado é que o imposto, teoricamente, teria que retornar a melhoria de algum outro serviço, né? Para que aquele que a gente está pagando funcione. Por exemplo, teoricamente, a nossa conexão deveria melhorar, né? Porque a gente está usando esse serviço e pagando imposto por ele. Mas vocês acham que vai melhorar a nossa conexão? Vocês acham que vai baratear? Vocês acham que vai melhorar a qualidade? Você acha que paga o link de fibra ótica dedicado lá do Congresso ou de algum deputado? 3 letras. Vou te dar uma dica. Começa com N e termina com nós. Fazer o quê, né? Se a gente elegeu esses bando de ladrão para ficar lá representando a gente, para descer o sarrafo em todos nós, né? O problema é que isso aí se implica em simplesmente, às vezes, aumento de despesa para a gente, né? Porque, como o Renato falou, não tem melhora de nada, cara. Eles querem dizer que é para estabilização da economia, que é para dar um boost na economia do Brasil, que está abaixo. Mas o saláriozinho deles lá de 29 mil, ninguém quer baixar, não, não, né? E essa semana foi aprovado, acho que em São Paulo, o aumento do salário dos deputados. Eu aposto falar, que sim. Deve ter aumentado cerca de 200%, porque quando é para aumentar 26% foi de 15 mil para quase 20. Pois é, isso aí eles não querem diminuir para um salário mínimo, né? Para ver se dá um boost na economia, porque a quantidade de dinheiro que é gasto com a Câmara dos Deputados, o Senado, de vereador de tudo no Brasil, anualmente, é um absurdo. É um dos maiores do mundo. Se não for o maior, nós estamos falando, nós falando de salário, né? Se você for falar de verba de gabinete, despesas auxiliares que esses caras benefícios, têm. Benefícios, né? De benefícios que esses caras têm. Porque aí eles lançam a PEC 241 e um bando de burro vai contra a PEC 241. A PEC 241 não vai limitar. É a minoria. A PEC 241 não vai limitar os gastos na saúde, como disseram, os gastos na educação. Não. São os gastos internos do governo, os gastos desses filhos da mãe que fica metendo a mão. Isso aí vai ir um teto para eles não meter a mão mais, tanto quanto eles metem. Só isso. Pessoas que fazem isso, cara, são pessoas ligadas ao governo que mamam na teta do governo indiretamente, entendeu? Então aproveitam da verba que vem do governo com empresas terceirizadas, serviços terceirizados, entendeu? São esse tipo de pessoas que estão preocupadas com isso aí. Aí eles convertem e tentam fazer do povo leigo, né? Que eles vão limitar a educação, vão limitar a saúde. Não, eles vão limitar os gastos desse povo aí, dos políticos. Não da saúde e não da educação. É necessário que o povo saiba disso. O povo não entende, muitas pessoas não entendem. É um teto que acompanha a variação da inflação anual, no caso, o acumulado da inflação. Que se tu perguntar o acumulado da inflação para qualquer um desses caras, eles não vão saber responder. Perfeitamente. Desinformação, né? Poxa, tá vendo aí? A oficina do Tux também é política. É a desinformação que gera os votos indevidos, digamos assim, os votos sem consciência. É a desinformação. Mas enquanto isso, a piroca tá entrando. Enquanto a PEC 249 aprovada, a piroca tá entrando cada vez mais. Isso. E aí eles vão aproveitar agora para poder aumentar o salário em 5.000% para terminar de acabar com tudo mesmo. Bem, e contra, no caso aí, e também já mais a favor, não sei, a Amazon lança o serviço para concorrer com a Netflix, a Amazon Video Direct, agora também é lançado no Brasil. Funciona no mesmo esquema da Netflix. Você paga uma assinatura e agora está inclusive em promoção. 6 primeiros meses você vai pagar apenas $3. Não está localizado o preço ainda. Você vai ter que pagar em dólar ainda. E aí depende da cotação do dia que você for pagar, coisa do tipo. Mas deve sair por volta de uns R$10, mais ou menos isso. E se você depende do cartão de crédito internacional também. Porque tem o IOF ainda. Ainda tem o IOF, mas eu acho que não deve passar de 10, 12 dólares, não. Normalmente vai ser isso. Netflix... Eu sempre chuto que o valor em dólar no Brasil vai ser 10 vezes o valor real, Então, se é 3 dólares, vai ser uns R$30. O IOF do cartão deve ser uns 6%, mais ou menos. Normalmente é 2%. Depende do método. E do banco, né? Eu sempre chuto que vai ser 10 vezes o valor em dólar, então... É margem de segurança, né? É, exato. Mas uma coisa é certa, cara. Pra gente ter preços competitivos no mercado, precisa haver concorrência, cara. Precisa haver livre mercado para várias empresas oferecerem esse serviço. Só assim vai haver um preço competitivo. É muito burocrático você abrir uma empresa aqui no Brasil. É verdade. Extremamente burocrático. Então, isso, além da alta carga tributária, essas coisas vão afastando quem quer abrir empresa, concorrer com outros, etc. Mas esse é um serviço que depende, não precisa ser lançado no Brasil. Não precisa ter uma sede aqui no Brasil para fazer. A internet, teoricamente, né? Porque a internet, teoricamente, ela é inter. Mas ela é independente do local. Mas ele vai ter que colocar servidores aqui no Brasil para diminuir a latência. Não assim necessariamente. Olha só. Netflix, ela usa os backups, não sei, os caches, nas operadoras daqui do Brasil. Mas antes não tinha, e dava pra ver, entendeu? Porque a gente tem conexão pro exterior, o nosso backbone tem várias saídas pro exterior, então isso é uma coisa pra melhorar a qualidade, não é uma coisa que depende disso pra ter esse serviço, entendeu? Que é o exemplo? O YouTube? Ah, é. YouTube é um exemplo, a gente consegue streamar em 1080p no servidor lá dos Estados Unidos, então não é uma coisa que exige isso. É um plus pro serviço. É, mas como foi dito anteriormente aí, vai ter imposto sobre esse serviço também que quiserem estar no Brasil. Então, o que vai complicar mais essas empresas virem. Exato. Mas como o Brasil é o terceiro maior mercado da Netflix no mundo, só perde para Estados Unidos e Canadá, a Amazon viu o potencial do Brasil e já veio também para fazer uma concorrência aí. Apesar de que o catálogo da Amazon ainda é pequeno comparado ao da Netflix, mas com o tempo aí ele vai sendo recheado com algumas séries novas e coisas do tipo. Porque, por exemplo, a série mais pirateada da história era Game of Thrones, e agora perdeu o posto para a série que é exclusiva da Amazon. The Walking Dead? Não, a série da Amazon. The Grand Tour, que eu chamo. É, Grand Tour, que é um... É sobre automobilismo, algo do tipo, sobre automobilismo. E ela é hoje a série mais pirateada da história, que é uma série exclusiva da Amazon. Vale, aproveitando a notícia aí do Amazon Prime que chega no lançamento, uma ou duas semanas antes do lançamento do anúncio aí do Amazon Prime, a HBO lançou em alguns estados brasileiros, agora de novembro para dezembro, o HBO On Demand atrelado com a Oi, né? Em alguns estados. O plano dela, agora em janeiro, já está em todo o Brasil. Eles estão cobrando em média de R$40 para ter acesso ao catálogo. Inclusive, o catálogo é muito bom, cara, da HBO também. É claro que a Netflix, aí nesse meio, ele se destaca bem pelo conteúdo que eles têm de séries próprias, né? Fazem muita diferença aí. Mas já é um serviço a mais, né? Muito bom, cara. Narcos, quem não viu, veja. É, nem só séries próprias, também tem The Walking Dead, que tá na Netflix, que é da Fox, tem Supernatural também, que tá lá também, não é. É, mas esse tipo de série é o seguinte, ela só sai na Netflix quando sai oficialmente o DVD com dois idiomas ou mais, né? Então, ou seja, uma série que termina esse ano só vai chegar no final de 2017 ou meados de 2017 na Netflix. É, provavelmente. Eu tô aguardando a terceira temporada de The 100 sair na Netflix, e já tem um tempo já que saiu. The 100, não. Agora nada ainda. Então fala em português, eu 100. The 100? Cara, essa série é uma série pra adolescente, já aviso. Ah, qual? The 100? The 100. Tu assistiu a série completa? Assisti alguns episódios. É, então você não deve saber de nada, porque a série completa, ela é sobre... Ela tem um pouco de ação, e... Tem também muito suspense, ela é mais de suspense do que de uma série para família, como ela você está dizendo. Ela tem uma pitada parecendo com Lost, né? É mais ou menos igual Lost, só que nada a ver com Lost. Tem umas coisas muito cabulosas, tipo algumas mortes de pessoas é bem... O tipo de escolha que o pessoal faz dentro, às vezes parece com Game of Thrones, a história. O tipo, você pensa que vai acontecer alguma coisa. Nossa. E aí acontece outra totalmente diferente né, que você não Comparar com esperava. Games of Thrones agora tu forçou a amizade. Velho, você não assistiu a série, então você não tem como comentar sobre. Então, Quantos episódios tu assistiu assisti tudo? todos. Ah, beleza. Vou assistir tudo então pra falar contigo. É, quando você Porque tu só fala assistir. com gente que. Só fala com série que tu assistiu toda, beleza. Vamos para a próxima notícia aqui. 1 bilhão de contas foram hackeadas do Yahoo e estão à venda por cerca de 300 mil dólares cada conta. E aí, quem se arrisca a comprar? Eu não dou um real. Eu já tenho a minha conta no Yahoo lá que eu não uso já faz um tempão lá. Provavelmente ela foi hackeada também, tá à venda também, viu? Você Deve dá uma estar, olhada. né? Tudo conta que ninguém usa, abandonada, Ah, maioria. acho que era um e-mail do Orkut esse ali, cara. É como e-mail do IG, do BOL. Não tem utilidade nenhuma. Eu me preocuparia se roubasse meu Gmail, que é o que eu mais uso, mas Yahoo? É, bem, é uma coisa assim, não é tão preocupante porque quase ninguém usa o serviço do Yahoo. Além de dar uma passeada lá pelo Yahoo Response para dar algumas risadas, tem coisa bem engraçada por lá. Exato. Mas é, o e-mail da Yahoo ser roubado e tal, assim, eles deviam ter mais cuidado com isso, ter alguns tipos de criptografias mais fortes para evitar esse tipo de coisa, né? Porque são serviços online, tem dados de pessoas ali, a segurança deveria ser Ah, um pouco reforçada. é. É muito, muito ruim a segurança deles. O contador lá E da não é a empresa que eu primeira vez, trabalho, né? o contador que eu trabalho com ele foi hackeado. Hackearam a conta do Facebook dele, pediram dinheiro através da conta do Facebook dele para os amigos dele, mas ele foi hackeado pelo e-mail do Yahoo. Pois é. Aí eu descobri, ajudei a ele a melhorar a segurança do Facebook dele para não acontecer mais isso. Mas eu aconselhei ele a abandonar o Yahoo. Não é a Pois primeira é, vez que quem isso quiser acontece. ter um pouco mais de segurança hoje nesse serviço online, o bom é ativar a verificação de duas etapas, um Sim, respaldo, tudinho. sistema. E o cara que conseguir fazer isso com o Google, cara, ele vai dominar metade dos telefones do planeta. É, a Porque Google hoje é os excelência. smartphones Android tem uma conta Google atrelada. Praticamente 90%, cara. Até hoje, né, a Google Então, é a empresa aí que é o exemplo a ser seguido em questão de segurança, de roubo de dados, essas coisas assim. Normalmente não se vê muito falar sobre a Google quanto a isso. Pois é, e para quem não gosta da Adobe aí, ó, a Adobe acaba de lançar. Não, não é o Premiere, é apenas o Flash Player 24 para Linux. ué, mas eles não iam cancelar o era Flash pra ter Player? morrido esse negócio aí, velho. Outro negócio que eles estão remoendo, já morreu, na verdade, são É só porque o remoendo. HTML5. HTML5 tá aí. Quem que usa? Acho que ninguém usa isso, mas. Também não lembro assim de cabeça um que use. É, também não sei quem usa, mas tá aí. Lançaram essa nova versão aí para Linux. Quem quiser utilizar, pode instalar aí, fica à vontade. Alguns sites utilizam, não sei de cabeça nenhum aqui agora para comentar. Os de banco público utilizam algumas coisas são em flash ainda. E o Flash não é lá muito seguro, velho. Uma Caixa, coisa. Banco do Brasil ainda tem algum banner, algum treco daquele em flash. E eu Deixa eu ver se tenho eu lembro certeza de ter que usado. essas partes em Flash abrem brechas de segurança nesse site. A O última vez Flash que eu não é lembro de seguro. ter usado o Flash foi quando eu fui abrir o site. Eu devia ter uns 8 anos de idade que eu fui abrir um site lá do Xamita. Eu acho que tinha uns joguinhos legais na época lá, ele usava Flash, mas fora isso, eu não lembro de muita coisa, não. É, mas tá aí, pra quem quiser usar, né? Quer jogar o jogo do Xamita, né, meu? Pois é, tem que usar o Flash. Tem que usar É, Flash. o Wine lançou a versão 2.0, RC2, que é uma versão de beta ainda, com algumas melhorias com relação ao RC1. O Júnior testou ela aí, pode falar melhor sobre o que foi implementado nessa nova versão. Bom, inclusive até saiu o vídeo lá no canal hoje da oficina. Eu testei, assim, sobre o teste que eu fiz em cima do Dust 3, aquele joguinho lá que saiu de graça há pouco tempo. Em cima do Dust não ficou legal. Eu tive fazendo uns testes em alguns outros jogos, ficou muito bem. Ficou legal. Inclusive, eu estava até falando com vocês aí, estão notícias recorrendo aí sobre ter saído suporte ao Doom. Na verdade, não saiu com suporte ao Doom. Simplesmente conseguiram rodar através desse novo Wine aí. E há um patch também que teve um cara que fez para estar atrelando o Vulkan aí, não sei de que maneira, isso eu ainda não consegui fazer. Eu vou estar testando no decorrer da semana. Mas assim, tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Estão desenvolvendo agora essas libs, né? Inclusive, um dos planos dele, aquela opção que tem no Wine Stage, aquela opção CSMT, ele acelera o Direct 3D, né? Então, um dos planos é estar lançando esse Direct 3D, o CSMT com suporte ao Direct X11. Então, esperar para ver. O Vulcan tá devendo, né, velho? Já é para ter saído, apesar do Vulcan ser um consórcio de empresas como Intel, Nvidia, AMD e etc. Então, meio que atrasados aí no tempo. É, você viu o vídeo do Pinguim Record? Eu acho que todo mundo viu na internet, né, cara? Que ela viralizou. Então, se você viu, você não fala isso. É, que acontece? Existe muito hype ali em cima do DirectX 12. Deixa eu resumir o vídeo dele. Existiu e existe muito hype em cima do DirectX 12. E vários jogos já foram lançados com suporte, com patches, atualizações, enfim, com suporte ao DirectX 12, tipo, mais de 20 jogos, se eu não me engano. E no Vulkan, apenas 3 jogos. 3. Daí o que se concluiu? De que todos esses jogos com suporte DirectX 12 não tiveram nenhum desempenho. Tiveram um bom desempenho, mas não tiveram nenhum ganho que uma API de baixo nível, como eles falam que são, deveria ter. Não teve nenhum ganho em alguns casos, foi até pior que DirectX 11. Isso não quer dizer que DirectX 12 é ruim, tá? É, comparado com o que se espera de uma API, uma nova API, ele não teve nenhum resultado. Já no Vulkan, de 3 jogos apenas que tiveram patches, não foram feitos, não foram escritos para direto no Vulkan, eles apenas tiveram updates e compatibilidade com o Vulkan, eles já apresentaram ganhos promissores. Não foram ganhos que uma API de baixo nível deveria ter, mas foram ganhos, sabe? Uma coisa que a gente podia falar assim, não, realmente teve um ganho porque é a API nova, os desenvolvedores não fizeram pensando só no Vulkan. E todos aqueles jogos do DirectX 12, nenhum teve ganho. Então, não dá pra dizer que, assim, parece que a Microsoft tá investindo muito em hype, né? Ah, propaganda do DirectX 12. E com aquela Windows Store, que vem os jogos capados e mal otimizados e etc., usando o DirectX 12. E enquanto o Vulkan tem ali, tá caminhando a passos lentos, né? Mas tá fazendo um bom trabalho, porque o que tem... Já se provou que teve um ganho promissor. Você tá somando, né? Você tá vindo pra somar. DirectX 12. É, não adianta. É aquela coisa. Vale mais 3 jogos na mão que tem um ganho do que 20 jogos voando, entendeu? DirectX 12 perdeu o ganho. Ele não ganhou nada, ele perdeu. É, em alguns casos ele empatou no máximo com o DirectX 11. Não vale nada. Não teve nenhum ganho. É, o Vulkan... Ele já está aí, já está lançado. O que falta é as empresas ou lançarem patches de correção para os seus jogos para que eles suportem o Vulkan, ou os jogos serem escritos para ele. Então, o que eu digo de atrasado é o seguinte, porque o Vulkan ele é um consórcio de empresas que está lá, a Nvidia, a AMD, Intel, enfim, tem N empresas que trabalham diretamente ligadas a placas de vídeo e processamento que fazem parte desse consórcio, e, entendeu? Não tem nada assim muito... palpável, espalhado no mercado. Mas essas empresas... É, mas que não depende só dos desenvolvedores, depende dos desenvolvedores de jogos também. As empresas, elas já fizeram praticamente a parte delas, elas já fizeram o Vulkan funcionar, agora falta as empresas que desenvolvem os jogos, fazer os jogos compatíveis com a tecnologia. Aderirem, né? Infelizmente o Windows ainda como impera nessa plataforma, né? Vai ser muito difícil o pessoal que investir no Vulkan com o DirectX e tudo mais. É assim, quem tiver, eu acho que a empresa que tiver visão, que ela pode ganhar dinheiro tanto portando ou criando seus jogos para o Mac, para o Windows, para o Linux e para o Android, para o iOS, a empresa que tiver essa visão é a que vai sair na frente. A vantagem do Vulkan é a multiplataforma, né? Uhum. Sim, cara, sim. Pode fazer jogo para qualquer plataforma. Eu não sei se é só nessas plataformas fechadas, tipo... Não, consoles, ele roda uma... Ele já rodava como... É um DirectX 11.b, se eu não me engano, que era meio que um DirectX 12 para aquele hardware ali específico. Isso... Ele já rodava um API de baixo nível. Isso no Xbox. O Xbox talvez não. Talvez o PS4. Eu vi uma notícia já faz um tempo que diz que o PS4 ia aderir o Vulkan. Não, da Microsoft meio que improvável, né? Vão tentar ali remexer o DirectX pra... Já é o DirectX, né? Vão reformular o DirectX pra rodar no console. Fazer uma refizifug do DirectX, tipo o que fizeram no Windows. Bem, o Xbox aí, o Xbox é praticamente um PC bonitinho, tipo um Steam Machine, com algumas mudanças, é claro, né? Pô, tá falando que os PCs são feios? Comparado a um Xbox, é no feio. O meu PC mesmo é ridículo. Ah, mas ele tá comparando o teu PC. O teu PC não é referência pra nada. Veja os computadores da Alienware. Ah, tem uma Steam Machine da Alienware que é muito bonito, velho. É, foi isso que eu falei. Eu vi, cara, eu vi. Só que é overpriced. É tipo que um PC bonitinho, igual as Steam Machines. Porque se você for pegar um PC convencional, aquela caixona de abelha do tamanho do mundo, não, não é igual a Steam Machine. Porque assim, o Steam Machine tem um processador e tem um chip gráfico. O Xbox, ele é meio que um APU, tá ligado? Ele tem o processamento e o chip gráfico no mesmo chip ali. É meio que um APU, assim, meio gambiarrento. Mas funciona, né? Verdade. E por incrível que pareça, tanto o PS4 quanto o Xbox rodam um processamento e chip gráfico AMD. É porque é mais barato e o custo-benefício é melhor, no caso. Pro nosso editor Master Jedi aí, que tá caladinho da hora que começou aqui o nosso podcast, o OpenShot é atualizado para a versão 2.2 e agora tem melhor desempenho para trabalhar em cima de vídeos com 4 e 5K. Você tem a dizer aí nosso Cadê Live Man e OpenShot Man? Cara, eu tô até curioso, tô até baixando ele aqui sobre esse lance do desempenho, porque desde a versão 1.4 que eu usei, 1.4, 2.0 beta, 2.1, versão final, o desempenho deles são simplesmente uma bosta. Vídeos em 480, 360p você consegue rodar com preview travando. Então, já que eles prometem um ganho que, como eu tô lendo aqui no site deles, de 10 vezes, então eu tô animado aí com essas mudanças. Além de que mudaram algumas coisas, como cache e outras coisas dentro dele. E quanto à edição de vídeo em 4K e 5K? Aí não vai depender somente também do editor, né? Vai depender também do computador, porque nem todo computador consegue fazer uma edição em 4K, porque se você não tiver um hardware bom para suportar 4K, não adianta nada o editor fazer várias melhorias. Eu usei o OpenShot 1.4, usei o 2.0, 2.1, e tipo assim, ele crashava a cada corte que eu fazia no vídeo. Se eu fazia um corte, uma crashada, eu corte e ele crashava. E para trabalhar com arquivos pesados, então devem ter feito uma melhoria cabulosa nele aí, para trabalhar com arquivos pesados em 4 e 5K. Testei recentemente quando eu dei live no Manjaro, instalei lá a versão 17, beta, uma coisa assim, e ele está mais rápido para editar vídeo muito longo, sabe, de mais de horas. Peguei um filme pra editar e fiz vários cortes, fiz várias coisas, e ele aceitou bem, tava rápido, sabe. Antigamente ele era lento, um vídeo muito comprido, assim, muita duração. Parece que eles estão melhorando aí esse ponto, mas a parte de render continua a mesma coisa. Pois é, e também agora, nessa semana também saiu o KD Live 1612 com algumas melhorias e novidades aí. Chegou a testar esse novo KD Live, Elias? Essa versão é o que eu tenho utilizado aqui, até nos tutoriais, porque vieram muitas atualizações interessantes, como a volta do rotoscoping, que é o que eu mais estava esperando para essa versão, porque isso ajuda demais, principalmente quando você quer isolar determinada área para fazer um efeito, você quer dar zoom em apenas um objeto, quer recortar o objeto de um vídeo sem precisar recorrer a chroma key. Então é um efeito bem interessante. Eles corrigiram diversos bugs. Tem até lá no site deles mostrando o que foi corrigido. Tem algumas coisas para corrigir. Eles prometeram para a próxima release dele. Vai sair em breve aí. Foi adicionado o efeito de LUT 3D. Para quem não sabe o que é LUT, vamos dizer de forma rápida, um preset onde você já tem a correção de cor para determinado vídeo. Por exemplo, se você filma com uma câmera da Alexa, Alexa, você já consegue aplicar a correção de cor naquele vídeo através desse LUT. Foi também melhorado a função de estabilização de vídeos com alguns parâmetros e outras coisinhas interessantes que eles colocaram lá dentro também. Algumas mudanças interessantes aí, né? Principalmente essa questão do rotoscope aí, para quem usa bastante aí, é uma boa. Então, quem precisa fazer esse tipo de coisa, recortar uma parte do vídeo, dar zoom em uma parte e diminuir a questão do chroma key, que no KD Live às vezes é um pouco complicado para se fazer, assim, para ter um chroma key perfeito nele mesmo é meio complicado para se fazer. Mas alguém usou a versão aí essa nova versão? É sobre os crashes e os renders, essas coisas assim, teve alguma melhoria ou tá na mesma ainda? O render, pelo que eu testei, ainda tá na mesma. Eu senti uma leve melhorada quando a gente adiciona somente transição. Antes ele tinha uma certa perca. Pelo menos até onde eu testei, com a transição screen para um efeito e a transição affine, eu não tive tanta perda assim na hora do render. Então, algumas opções do render dele estão aprimoradas. Mas claro, se você usa efeito de position zoom, que é o que a galera mais usa aí, principalmente quem gosta de fazer facecam em vídeos, já vai ter uma perda de desempenho ainda. O meu tá na 16.08 ainda. Hoje mesmo eu tive um problema ali com o Flare plugins, aquele na hora de renderizar tava dando erro na hora de iniciar o render. Eu tive, mas daí era um problema com o Flare, naquele, aqueles plugins do Flare que adicionam alguns efeitos. Aí eu tive que... Eu estava usando a versão do Dev Multimídia, o repositório Dev Multimídia, eu tive que trocar para o repositório testing do Debian mesmo, daí eu consegui renderizar. Tipo, foi uma coisa bem estranha que aconteceu. E como você chegou à conclusão que o problema era nesse repositório teste? É que o erro era no Flare. Era na hora de achar uma biblioteca do Flare. Aí eu dei uma pesquisadinha ali, não achei muita coisa. Aí daí eu pensei, vou abrir o Synaptic, porque esses dias eu tive um problema para baixar o Ardour pelo repositório do Debian Multimedia também, que era o que eu estava usando no Flare. Aí eu fui lá e no Synaptic e botei para forçar a instalação dele pelo repositório testing e não pelo Debian Multimedia. Muito bem. Tá aí, para quem tá começando no Linux agora aí, ó, segue o exemplo desse garoto aí, que sabe pesquisar e ir atrás de problema e não ficar mendigando e chorando em fóruns e grupos. Use as coisas. Use as coisas, quebra o sistema, reinstala de novo, continua funcionando. Só para falar aqui sobre esse lance que você falou do Flare, é sempre bom usar as versões mais atuais. Por exemplo, se você está usando o Kdenlive 16.12, é bom usar o mais atual das bibliotecas do MLT, o MLT Framework, e usar os mais atuais do Flare. Assim evita esse tipo de problema. Agora, por exemplo, se eu pego a versão 16.12 do Kdenlive, coloco um MLT um pouco mais antigo, ou Flare, aí pode ter determinados conflitos também. O Flare aqui está na 1.5. Na verdade, nos dois repositórios está na 1.5. A única diferença do repositório do Dev Multimedia é que tem a tag DMO do lado da versão. Mas os dois são a versão 1.5 e o Kdenlive que eu estou usando é o 16.08.3. Bem, e para os racudos de plantão aí, pegue seu todinho, seu Cheetos. Opa! Batata Cheetos, e o novo Black Art foi lançado agora. É uma distribuição rolling release, todo mundo sabe disso, mas de tempos em tempos sai uma nova ISO com todas as implementações que foram feitas. Ela vem com o kernel 4.8.13 e mais de 1.600 ferramentas para se transformar num verdadeiro hack do Todinho. Que, na verdade, você vai usar no máximo umas 10. Você não vai conseguir usar 1.600 nunca? Não, cara, você usa só umas 10. E olha lá. Eu não uso nenhuma. Se o cara conseguir instalar o Wi-Fi. Tem, você consegue, por exemplo, instalar as ferramentas do Black Art em cima do Arch Linux e vice-versa. Tecnicamente, é uma ISO nova, já atualizada e já pronta para você utilizar, né? Para você não ficar baixando coisa depois. Você baixa a ISO, instala o... Eu não sei, cara. Esse hack aí da internet mal sabe instalar o Kali Linux lá e pegar um Black Art. E o Wi-Fi... Black Art é complicado, viu? Se conseguir instalar o Wi-Fi, já tá bom, né? Se conseguir internet para poder pesquisar como é que vai para frente... Conseguir fazer o Wi-Fi funcionar para saber como hackear um Wi-Fi. O novo Ubuntu 17.04, que vai ser lançado agora nesse próximo ano, mês de abril, vai ter um novo modo de partição swap. Ele não vai ser mais como é no momento, de criar uma partição separada no seu HD, e sim vai criar um arquivo dentro do próprio sistema. Vai imitar o Windows, então, com o arquivo pagefile. Isso. Praticamente quase que nem que igual, né? Só vendo mesmo para ver como é que vai funcionar isso. Vai funcionar realmente, né? Acho que já dá para, na verdade, para fazer isso. Swap? Eu utilizo. Sem ser notebook. Mas alguém ainda usa. Assim, eu só vejo vantagem da swap em notebook. Porque quando você bata a tampinha do notebook... Tudo que tá ali na memória tem que jogar pra swap. Aí tranquilo, mas no desktop, cara, muito dificilmente você vai usar uma swap. Em servidor, já você tira de consideração isso aí. Se eu te disser que eu já usei aqui, normalmente às vezes usa mais de 4 GB da swap. Usa toda a RAM. Então você tá usando o Google Chrome. Uma vez eu fui fazer um render no Natron, quando eu tinha 8 GB de RAM. e às vezes ele começava a usar swap. Não, eu fiz um teste com o Google Chrome, eu rodei o Google Chrome dentro de um container. E eu limitei o container a 512 de memória. Eu abri uma aba, tranquilo, quando eu abri a segunda, o container crashou. Mas por 512, cara, isso que é demais, né? Não, mas 512 só pro Google Chrome. Ah, só pro Google, mas isso é porque eu subi ele em container. Então ele tava em sandbox, tava dando só, aquilo, só o Google Chrome, não tinha mais nada, só o Google Chrome com 512. Ele levantou uma aba, abriu tranquilo. Quando abriu a segunda, que eu fui carregar o Gmail, ele crashou, derrubou o container. Mas ia crashar no Firefox também. Meu Firefox aqui tá usando, por exemplo, 600 MB agora. Não, engraçado, no Firefox eu consegui abrir 4 abas até ele crashar, com 512. Foi um avanço. É, bem, eu uso muito swap, assim, só quando eu tô jogando Ark, que é o único jogo que consome toda a memória RAM, mais o swap inteiro. Caraca! Tá doido, e o computador fica... Bem, o Grayson... Ele joga bastante Ark comigo. Ele tem 16 GB de memória RAM e usava toda a memória RAM mais a sua. Então ele carrega muita coisa, deixa em cache, encaixa muita coisa na memória, né? Bastante. É porque ele carrega o mapa completo, cara. O jogo tem um mapa gigante e dentro desse mapa são muitas partículas. Ele não é igual a esses outros jogos que carrega parte por parte. Você tá numa fase, ele só tá naquela fase. Ele só vai carregar a próxima fase depois. Então ele tem tudo um mundo dentro dele. Ele carrega o mapa completo de uma vez. Isso, todos os mapas, o mapa inteiro com todas as texturas de uma vez. E por isso que come tudo que tem de uma vez. Isso me lembra quando eu jogava GTA San Andreas no Play 2, que aí tu, quando tu andava de carro muito rápido, tu começava a andar em cima do limbo porque o mapa não conseguia carregar a tempo. Pois é, no Ark... Praticamente isso não acontece, o mapa já vem todo carregado. Então o load dele é bem mais demorado, né? O load inicial. Demorado, eu diria que é quase que infinito. Você cansa de esperar. Porque pra carregar o mapa inteiro, porque tem que carregar o mapa, subir as texturas, aplicar as texturas, partícula. Pois é, e é um jogo muito rico em vegetação e também em fauna. Então. Pesa pra caralho. Ou seja... A vegetação é o calo das placas de vídeo aí. Falando em outras palavras, ele renderiza até o que você não está vendo. É basicamente que nem uma tecnologia da NVIDIA, que ela usa em alguns jogos do Windows, chama NVIDIA... Alguma coisa Works. HairWorks. Isso aí. O NVIDIA HairWorks, ele renderiza até partículas que você não está vendo enquanto está jogando, sei lá, está numa fase e está renderizando... Aquela coisa lá do outro mapa lá que você nem tá vendo, que você não precisa ver. Todo isso consome todos os seus recursos de hardware. É igual o The Witcher 3, né? Porque o NVIDIA HairWorks foi aplicado nos pelos do cavalo, isso. No cabelo do carinha lá. Isso pesa pra um demônio. Pois é. Mas assim, eu acharia assim, que você deveria carregar o jogo até o limite da visão do personagem, né? E o resto ir carregando a medida que fosse andando, né? Não, depende. Depende do jogo. Se fosse um jogo mais leve... Se fosse um jogo mais leve, poderia carregar tudo. O RK é um jogo com gráficos mais pesados, um engine mais pesado. Então acho que deveria ter assim, essa otimização. Carregar até o limite da visão do personagem. Aí a medida que você fosse andando, ia carregando, entendeu? Pra sempre manter o limite da visão. Aí o jogo ia travar. Até o... Ia nada, cara. Porque o limite da visão do personagem é muito longe. Pois é isso que eu ia falar. Porra, só se você tem o olho de Tandera pra enxergar lá no outro lado do mundo. Mas muito longe, você, cara, muito longe. Mas, por exemplo, você não anda só a pé. Você anda em cima dos animais. Que exemplo? E a velocidade é muito grande. Ó, vou te dar um exemplo. Dois jogos, Shadow of Mordor e Mad Max. Eles não carregam tudo de uma vez só. Eles vão carregando de acordo com o que tu vai andando. Porém, não é assim, não é carrega 2 metros pra frente. Pô, carrega uma porrada de quilômetro pra frente. E tu não vê carregando, mas... entendeu? O limite da visão do personagem. É. O limite da visão mas... do personagem. Todo jogo tipo funciona assim, Biro. Assim, todo jogo funciona assim. Definido. É só o RK que é do contra. Você só vê embaçado. Eu tô falando assim. A velocidade que você consegue em Mad Max, a velocidade máxima que você vai andando pra frente, em Ark você tem cerca de 50 a 100 vezes maior a quantidade de velocidade que você consegue andar. Ô, louco, tem jato lá naquele jogo? Praticamente. Praticamente isso. Porque se você... Porque funciona como um RPG. Você pode upar somente a velocidade de determinado, de um pterodáctilo, por exemplo. O negócio fica quase na velocidade da luz, praticamente. GTA é um exemplo, então. GTA tem jato. Consegue andar de jato. E mesmo assim tu não vê o mapa carregando. Mas em GTA, cara, Saints Row mesmo. Saints Row é outro exemplo. E o GTA... cara pega o poderzinho que o cara corre pra caralho, velho. GTA V você consegue, ele faz muito bem essa questão de então, pô, GTA V é mapa aberto, ele carrega até o limite da visão do personagem, o resto vai se carregando depois. É, assim, tu não vê, a não ser que teu PC for mesmo muito... Mesmo de jato você não consegue ver, cara. A não ser que teu PC já esteja ali com, exato, de repente, os requerimentos mais mínimos. Daí um gargalo, talvez lá. Daí dê um gargalo nesse quesito. Se tiver gargalando na placa de vídeo, aí você vai ver lá no final carregando a textura, mas é muito... Se não for igual o GTA do San Andreas, era muito massa. Você pegava um carro e ia muito rápido e o mapa travava. Mas não, o GTA V consegue fazer isso muito bem. Bem, e para fechar a nossa notícia da semana aí, o XCOM 2 agora é oficialmente suportado pelo driver Mesa para a AMD aí. Eu não sei se ele vai rodar em Intel HD Graphics, mas pelo menos em placa de vídeo AMD ele deve funcionar agora. R9-270 ou maior. A partir da R9-270? Então... a AMD praticamente abandonou as placas antigas. Então só roda de R9 pra frente. E por causa da arquitetura nova, né? Polaris, né? E quer investir nisso aí agora. E o resto só foi assim. Você pega o mesmo chip, renomeia, bota uns incrementos e relança com a placa nova. E pega o mesmo chip da antiga e assim vai. Até agora, recentemente, que lançou a Polaris. Pensa assim. Tecnicamente... placa de vídeo antiga não traz lucro para a empresa que desenvolve placa. Então, assim, eles abandonarem as placas é normal. A NVIDIA ainda dá um suporte até longo para as placas de vídeo antigas dela. Ela faz isso muito bem. Já a AMD está cagando se você comprar uma placa de vídeo há 2 anos. Ela quer que você compre uma nova agora esse ano. Então, mas o suporte da NVIDIA não também visto. Não é tão bom assim, não. Agora que ela atualizou os drivers Legacy lá, os 340 e 304 para Linux. Ou seja, para quem tem uma placa de vídeo um pouco mais antiga, antes da Kepler, Já se ferrou, aí tem que usar os drivers antigos, esses drivers antigos não rodam todos os jogos, então assim, a NVIDIA também, a NVIDIA não é tudo isso. Mas assim, desde que as placas de codinome GTX entraram no mercado aí, tem um suporte até razoável, que são as placas antigas, mas que ainda tem suporte a drivers muito bons. Agora em questão dessas antigas, a GT8000, a GT6300, GT210, essas aí já são jurássicas praticamente. E essas placas da AMD não, são placas novas em tempo de uso, mas que já foram abandonadas pela empresa. Estão cagando para quem tem um R9-270 mesmo, que não é nenhuma placa assim que a gente pode falar antiga, ela é uma 77 aí, que essa sim já é antiga para burro. Pois é, exatamente. Mas placa antiga não gera lucro e empresa quer lucro, então. Tem gente que acha que o Vulcan vai reviver sua placa antiga e não espera sentado ou deitado, porque isso aí nunca vai acontecer, cara. Não, isso aí jamais, porque algumas implementações do Vulcan é implementado no hardware na placa. O Vulcan ele tá vindo para poder ter evolução nos jogos, não ao contrário, não voltar o tempo. Tanto que o Vulcan só vai rodar a partir das placas GTX, da AMD eu não sei a partir de qual vai rodar, talvez das R7. Deve ser a partir da R300, da série 300, né? Vai 370, 380. Quem sabe num futuro distante, aí, quando o Vulcan tiver poderoso, os desenvolvedores... Fala com o DirectX. Não, que DirectX é ruim, vai ter que ser muito melhor que DirectX. Mas ele não vai morrer, cara, isso é um fato que tem que ser considerado, que DirectX não vai morrer por causa do Windows. Não, mas quem que tá falando de DirectX morrer? Eu tô falando do Vulkan. Quando o Vulkan estiver bem implementado aí nos jogos, ele vai ter tanto desempenho que de repente os desenvolvedores podem até usar os seus jogos aí carregando tudo de uma vez só, que nem o RK faz. O RK é um jogo à frente do seu tempo, cara. De repente eles podem fazer um jogo assim que nem o RK, carregar tudo na tua RAM e o Vulkan vai dar conta de processar tudo aquilo sem dar gargalo. Não, mas já existia um projeto, com a computação quântica, né, os visionários, de assim, você não criar um jogo, você criar as instruções dizendo como seria o jogo. E o computador, mais as APIs, ele é que vai criar o mundo. Aí você poderia ter um mapa do tamanho de um planeta, por exemplo. Então, assim, script demais. Teoricamente, é possível. Esses jogos como XCOM 2, que são gerados proceduralmente, como também aquele jogo dos planetas lá, que eu esqueci porra do nome. No Man's Sky. Que são gerados, No Man's Sky, que são gerados aleatoriamente o mundo. Toda vez que você entra, o mundo é diferente. Entre aspas, né? Já faz basicamente isso aí, só que em escala reduzida. Os caras querem ampliar essa escala aí. Imagina, cara, o mapa é o tamanho de um planeta, bicho. Porque, assim, os bichos, os animais que são criados em No Man's Sky são uma bosta. Benza a Deus. Cara, aquela geração procedural é muito burra. Faz uns negócios assim, tipo que nada a ver, tudo cagado. Os porque, bichos. Assim, pra isso aí vingar realmente e ter fluidez como tem um jogo qualquer hoje, tem que ter um processamento absurdo. Porque você tem que calcular a vegetação, calcular mapa, calcular a interação com o NPC, calcular a interação com o bicho, calcular até a inteligência artificial vai ter que ser tudo calculado pelo processamento da máquina. Pois é. Essa questão da geração procedural é bom, mas é um futuro muito trabalhar. Distante. Porque às vezes também não é bom você tá jogando um jogo que é diferente para todo mundo que joga. Às vezes você empaca numa parte e não tem um tutorial na internet ensinando a passar, porque é diferente para todo mundo. Aí pronto, cagou seu jogo, já não vai jogar mais. Bem, pessoal, alguém tem mais alguma coisa a comentar aí sobre alguma notícia? Tem falar, aqui o Arma 3, que saiu um update aí agora para Linux, né? Para Mac também. Ele está em beta. Não sei se dá pra dizer assim, beta ou é alfa, que não é oficial lá. O iconezinho já tá lá funcionando já? Dizendo que tem pra ler? Cara, deixa eu confirmar aqui. Mas até então não tinha. Era só, você tinha que... Você conseguia baixar, né? E entrar nas propriedades do jogo e adiciona lá a opção beta, que era pra... não tem o ícone da Steam. Aí você adicionava essa opção e conseguia rodar no Linux. Só que aqui no Game on Linux eles já falam que o bug das texturas... ainda continuam. Eles fica com a textura padrão, tipo, no médio ou normal. Não consegue deixar a textura no ultra, entendeu? Pra jogar no ultra. E tá com esse bug ainda. E foi corrigido bugs pra quem usa mod, que é um jogo que usa muito, muitos servidores com modificações. Vários estilos de modificações de jogo. E não tinha isso antes. Agora já tem como fazer. Porém, assim, no dia que eu testei, cara, ele tava muito bugado. Toda hora tu achava um bug no jogo. Um bug de textura, um bug de travada. Não chegava a crachar. Era bem bugado. Dava bug no bug. Bug no bug. Tipo isso. E é basicamente isso aí. Quem quiser arriscar aí, quem curte o jogo, dá pra rodar no Linux. Qualquer coisa, jogo barato. Qualquer coisa, se a experiência for muito ruim, devolva a grana. Isso. Devolva o jogo, pega o dinheiro de volta e seja feliz, compra outro jogo. O que eu fiz, cara. E olha só, não sei se ninguém anotou aí as perguntas do pessoal pra responder neste podcast. Eu anotei 3 perguntas aqui. A primeira pergunta, então, do Lucas Oliveira, cara que tá sempre comentando aí nos nossos vídeos. Ele fez um puta de um comentário aqui com várias perguntas, então vamos por partes. Primeiro ele comentou o seguinte: tem algumas dúvidas se é vantajoso desenvolver jogos para Linux usando OpenGL. Pergunto isso porque já é de conhecimento geral que o Vulkan está vindo aí, e lentamente, mas é o futuro, como ele diz. O que vocês acham sobre se é vantajoso desenvolver jogos no OpenGL? No dia de hoje, eu creio que a vantagem maior é você já entrar de cara e testar o Vulkan, porque o Vulkan é o futuro aí. Você desenvolvendo com Vulkan, você vai poder lançar o seu jogo para Android, para iOS, para PC, com Windows, Mac e Linux. Talvez PlayStation 4, que talvez vai aderir a essa nova tecnologia também. Não, mas espera aí, o OpenGL também é multiplataforma. Ele também roda em todas as plataformas que você falou. Certo, mas em questão de qualidade de processamento da API gráfica, isso, o Vulkan você vai ter um ganho bem maior do que o OpenGL. Então, só em o Vulkan ser multiplataforma e ter um ganho muito superior ao OpenGL, no dia de hoje é melhor você já investir logo na tecnologia que tá vindo aí, não naquela que tá morrendo. Porém assim, pensa, deixa eu fazer o lado do desenvolvedor. Desenvolvedor vai falar o seguinte: tá, mas espera aí, a gente só tem 3 jogos com Vulkan e eles apresentaram 10 a 15% de ganho. Isso não é um ganho muito superior. Por que eu vou arriscar fazer um jogo em Vulkan agora? É meio arriscado, não acho? Eu acho que assim, é um risco. É um risco, mas assim, se der certo, tu vai ganhar muito dinheiro, porque tu vai conseguir rodar em todas as plataformas. Eu acho que depende da empresa. Se for uma empresa grande que está querendo fazer um jogo mais complexo, talvez seja bom investir no Vulkan. Mas se é uma empresa pequena e está querendo fazer tipo um 2D aí da vida, Vai partir daí, com o OpenGL, até por isso. causa da documentação. Isso. Daí, se for um jogo mais simples, eu acho que vale mais a pena o OpenGL. Se for um jogo AAA da vida, um Deus Ex, daí eu investiria, se eu fosse dono de uma empresa faz esse tipo de jogo, eu acho que seria interessante investir no Vulkan. É, eu não sei se vocês sabem disso, mas para se desenvolver um jogo baseado em OpenGL é muito mais complicado do que um jogo para DirectX. Para DirectX é bem mais fácil de você desenvolver um jogo para ser otimizado para DirectX do que para OpenGL. Eu É não sei porque se a com o Vulkan. Microsoft, ela disponibiliza as ferramentas para você integrar Isso. sua API com o DirectX. Isso. Eu não sei se com o Vulkan vai ter essa mesma facilidade que os desenvolvedores encontram com o DirectX ou se vai ser complicado como Mas no é uma OpenGL. vantagem que ao mesmo tempo é uma desvantagem, né? Porque é uma vantagem que tem a facilidade, mas a desvantagem é que só vai poder produzir para o Windows. E ao mesmo Isso, tempo que o Windows tem aí. bastante gente jogando, o Windows também tem muita concorrência. Então nem sempre que tu fazer para o Windows vai dar certo. Tem muitos jogos aí que não venderam, que deram errado no Windows. É uma via de mão Ah, dupla. mas a questão de facilidade também conta bastante por conta do tempo, que às vezes as empresas, eu tenho que lançar um jogo aqui em 6 meses. E se você for estudar para desenvolver em OpenGL, você não vai conseguir. E para É, isso acontece geralmente em empresa grande, né? Porque empresa indie ou independente, isso não tem esse negócio de prazo. isso, a empresa normalmente empresas AAA. Então eles têm um prazo estimado para lançar um jogo, porque depois já tem que vir outro, tem que vir outro, tem que vir outro, Às e aí vezes atrasa, como foi o caso do GTA V. onde folha a bagaça Então, toda. acho que é meio que unânime, né? AAA seria interessante usar o Vulkan ou até mesmo DirectX, né? E deixar o OpenGL para jogos mais leves e, enfim, jogos mais Mais simples. simples, jogos mais simples, digamos assim. É, deixa eu ver que É, outra ele pergunta aí. comentou mais coisas aqui. Eu tinha lido anteriormente que, pela dificuldade mediana de complexidade das APIs de baixo nível, jogos tipo indie poderiam continuar usando o OpenGL, basicamente o que a gente falou. E usar a somente Vulkan, que a gente falou também. É, dado que são jogos que requerem mais recursos, etc. Além de terem maior desenvolvimento. Outra dúvida que tenho é quanto ao Mir e Wayland. Se ter devido suporte a ambos por parte dos fabricantes de placas, se isso também não é um fator que dificulta o crescimento da plataforma, pois ambos substituirão o Xorg. O que vocês acham? Vai dificultar a adesão da plataforma? O crescimento, digamos assim, da plataforma, tendo mais essas opções. Cara, o Linux por si só já caga a bagaça toda quando tem 5 mil versões de sistemas, cada um com um tipo de empacotamento diferente, com um tipo de servidor gráfico É porque diferente. assim, o maior triunfo do Linux é também seu maior calo, que é essa pluralidade das coisas. É ter várias interfaces, ter vários gerenciadores de janela, ter vários editores, enfim, ter várias coisas. Se só existissem dois ou máximo três, já estaria bom. Padronizaria mais, ficaria mais fácil. Porque imagina, tu desenvolver para o Wayland, depois desenvolver para Xorg, depois desenvolver para, sei lá, Mir, É, mas e convenhamos, enfim. essa pluralidade não é toda as coisas que prejudicam nessa questão aí para os Não, desenvolvedores. eu Por exemplo, sei. as coisas mais críticas que eu acho é o servidor gráfico e o empacotamento. Isso que eu acho que é Não, empacotamento você já tá. já está corrigido. Você Tem a já tinha, solução aí para assim, já Snap tá e padrão. Flatpak. Porque você tem Deb, ou RPM, Flatpak ou Snap. Isso aí, Tá beleza, aí bom. já tá resolvendo, mas não tá Já resolvido resolveu. ainda. O negócio é o servidor E o gráfico. Aí você tem servidor gráfico Mir. me parece ser o mais crítico. Mas mesmo assim, você disse, você só tem Deb, RPM, Flatpak e Snap. Ainda são quatro. Então, para um desenvolvedor escrever para Mas quatro, assim, são é mais quatro, difícil do não, que são escrever mais para ou um. menos, porque são dois, na verdade, né? Porque assim, o Flatpak tá para o RPM, assim como o Snap tá para o Deb, É, entendeu? teoricamente Não, sim. acho que não tem nada a Tem ver. essa O Snap é independente da familiaridade. distribuição, assim como o Flatpak. Os dois vão instalar em Roda qualquer em qualquer uma. É, em lugar. qualquer uma. É um arquivo só, todo empacotado com todas as Não, roda em dependências. sandbox, roda em sandbox. É como se fosse um container da aplicação. Isso. Então vai rodar em qualquer. Independente da que vingar, vai rodar em qualquer distribuição. Já o Xorg, o servidor gráfico, não. Que o Mir é só o Unity 8 que tem até agora. Porém, a Isso. Canonical. Pelo que A o. Canonical disse que vai liberar para todo É, mundo aí, vai né? liberar o Mir em Snap. Mas daí ela já tá já tá pré-julgando que todo mundo vai querer usar o Mir, o Unity. O Mir, é. Porque o Mir foi feito pra usar o Unity. A não ser que ela faça o esquema lá, empacote só o Mir. Será que vai ter como fazer isso? Empacotar o Mir pra rodar em outras interfaces? Não sei. Daí um desenvolvedor, talvez. Talvez teria que... Eu acho que assim, do momento que tá, a gente sabe que todas as principais Wayland, Gnome e KDE, que são as principais, digamos assim, delas derivam Cinnamon, Unity 7, etc, etc. Mate, tá mais pro Wayland. Porém, como o Jonathan falou lá, que a Valve, ela prefere o Ubuntu para e os desenvolvedores e tem esse peso. Então, será que esse peso vai ser o suficiente para fazer, para converter todas as outras distribuições e interfaces a usar o Mir? Talvez, mas também a gente não sabe se o Mir vai emplacar, né? A gente já tá também pensando que o Mir vai ser o padrão. A gente não sabe disso. É um negócio que não tem como especular. Já existe uma versão usável? Usável? Usável, eu não diria que usável, sim, mas tem a versão aí. Depende o quanto usável você assim, quer usável saber. Assim, usável igual o Wayland, por exemplo. O Wayland, assim, tem seus problemas, mas eu usável. Não acho que o Wayland é usável. É usável. Tem seus problemas, mas é usável. O Mi já tem uma versão usável. Mas o que é já usável pra ti? É usar assim, o terminal e já era? Pronto, eu tô. Pra você usar o terminal navegador. Eu tô comparando igual o Wayland, tá ligado? Eu tô comparando com o Wayland. Entenda, tá, usável, que é usável como igual o Wayland hoje. Quais aplicações tu usa? Ah, eu pra mim. Ah, então, o terminal se é por isso, o Mir também já é usável, porra. É, pelo menos um navegador. O navegador. Você ver áudio, ver vídeo, navegador, essas coisas assim já vem. Você consegue. Ah, então já tá usável. Pra 1%, usável pra 1%. Usável pra mim, usável assim, pra mim carregar a interface gráfica. Não, carregar a interface gráfica e um browser. Pronto, já tá usável pra muita gente. Pra mim ele não tá usável, mas pra quem usa só um navegador, um terminal, um player de vídeo e de música. Bem, ele faz outra pergunta aqui junto. Assim, não é a notícia, continuando notícia. Na pergunta dele, tem várias perguntas. Sim. Posso estar enganado, sim, desculpe se ser tão leigo, não se preocupe, aqui todo mundo é leigo. Mas é vantajoso fazer um porte, agora não desenvolver, fazer um porte de um jogo para OpenGL? É vantajoso fazer um porte de jogo para OpenGL? Depende do porte. Eu também diria isso, depende do porte. Se você for fazer um porte, se você for fazer um porte bem feito de um jogo, vale a pena sim, porque ele vai rodar em Linux, vai rodar em Mac também. Se você tiver como empacotar ele para rodar em mobile, também vai rodar, porque também roda OpenGL lá. Eu acho que entra naquela questão lá do jogo. Se for um jogo tipo The Witcher 3, já se mostrou que não vale a pena, porque o gasto que eles iam ter para portar ele para OpenGL ia ser muito grande. Ele tá muito atrelado a tecnologias da Nvidia que só tem para Windows, tipo aquelas paradas que a gente falou antes. E que não tem para Linux. Uhum. Daí, então, em alguns casos, talvez não seja vantajoso. Tipo, The Witcher 3. Mas já outros, a gente já está vendo aqui que é sim vantajoso. Tipo, o Mad Max, que está rodando muito bem no Mac e no Linux. O Shadow of Mordor, que mesmo não tendo toda aquela otimização, ele roda bem. Enfim, todos os jogos aí que foram portados, tirando alguns tipo Deus Ex, que precisa ter um puta de um PC para rodar ele nos gráficos normal ou melhor. E deixa eu ver outro jogo. Não lembro outro jogo AAA que veio tão mal otimizado assim. Mas é nessa questão. Então, dependendo do jogo, pode valer a pena. Dependendo, não. Eu diria depende. Não seria melhor esperarmos um pouco, passarmos a utilizar Vulkan e, por fim, outro servidor gráfico? Essa pergunta é meio esquisita. Porque, como assim, esperar um pouco? Esperar sem fazer nada? Esperar sem jogar nenhum jogo? Se é isso, você tá louco, né? Assim, talvez eu acho que ele falou o seguinte, esperarmos, no caso, as desenvolvedoras esperarem um pouco mais até que o Mir e o Wayland e o Vulkan estejam maduros o suficiente. Maduros o suficiente, portar um bom porte, um bom jogo. Mas tem que ver que esperar é tempo, né? E tempo é dinheiro. Talvez o esperar pode... E muito sim, tempo, bicho. Porque assim, o Wayland foi lançado agora e tá muito aquém do que se espera no servidor gráfico. E quanto tempo vão corrigir isso aí? Acho que vai mais umas 3, 4 versões de sistema pra poder corrigir isso aí. O Mir nem também vai ser umas 3, 4 versões para poder isso aí estar tá usável 100%, sei ele, lá, é muito tempo, cara. Ele falou tempo. Assim, primeiramente que apesar da NVIDIA falar que dá suporte a ambos futuramente, Mir e Wayland, é complicado, pois só vejo contras, ele falou assim, na comunidade de fato. Da Canonical ter seu próprio servidor gráfico depois de ter cobrado com o Wayland no passado. Colaborado com o Wayland no passado, aliás. E o SteamOS irá usar o Wayland? Cara, o SteamOS vai usar o que o Debian usar. O que o Ubuntu usar, tecnicamente. É porque ele é baseado no Debian, então... É. Ele vai usar a mesma coisa. Rapaz, acho que o Debian, por ser tão assim familiar com o Ubuntu, deve usar o Mir. Mas daí o Debian só vai usar o pelo Debian Unity. Gostar muito. Olha só, do se o Debian não gosta tanto assim do Ubuntu, não. Senão eles usariam Unity lá no Debian. E você consegue instalar o Unity hoje em dia no Debian? Não, né? Então assim, eu acho difícil, cara. Difícil o Debian aderir, o Mir e Unity. O Debian já tá usando o Wayland no Gnome e no KDE lá. Se é usável... Se tu consegue usar, é outra história. Igual eu. Consegue configurar outra história, mas tem lá. Eu tava vendo os pacotes lá do Stretch. Tem umas lib já. Tem pacotes do Wayland. Já tem pacote do Wayland no Stretch? Então, por isso que eu acho esse negócio do Mir aí é só a Canonical, cara, que tá empurrando. Mas como a Canonical tem uma forte influência, eu acho que pode ser que ele venha ser funcional também. Mesmo que o Wayland ganhe essa guerra aí de ser eu não duvido, cara. O Mark Shuttleworth lá tem muito dinheiro para investir, cara. Ele pode conseguir desenvolver esse negócio e se tornar bom. Só que daí é aquela coisa, será que toda a comunidade vai aderir? Então vai todo mundo trabalhar junto? Será que vai unir a comunidade para trabalhar e implementar o Mir nas outras interfaces? É isso que eu me pergunto. Eu até agora nunca vi. Como todo mundo. Assim, como todo mundo já. KDE é até entendível que eles compatibilizem com tal com ele, deu outro. Agora as outras, cara, eu não sei. É o que ele fala aqui, ó. O Mir sendo apenas do Ubuntu, será vantajoso? Entra nisso que tudo que a gente tá falando. Assim, mesmo o Mir não sendo adotado pela comunidade, como todo mundo já disse que o Ubuntu já é. Tipo a ovelha negra da família, que anda sozinha com as próprias pernas, o que eu não vejo nenhum problema nisso. Não é capaz dela mesmo se fazer o seu próprio gerenciador aí, o gerenciador gráfico, no caso, o Mi, e fazer ele funcionar tão bem quanto o Wayland sendo desenvolvido pela comunidade. Sim. Quanto a isso, eu não duvido nada da capacidade da Canonical. Eu só sei que, assim, muitos projetos grandes que a Canonical iniciou não deram certo. É bem provável que esse não dê também, mas eu também não duvido, entendeu? Não duvido de nada. Tudo pode acontecer no mundo Linux. Tem mais um comentário aqui do Wesley da Silva. Sobre suporte para placas mães com SLI ou Crossfire. Linux tem suporte? Entradas M.2? Vou comprar uma placa-mãe nova para ela. Ou comprar uma placa-mãe nova e ela. Não sei o que ele quis dizer com isso. Não, ele vai comprar uma placa-mãe com essas tecnologias, né? Que suportam então, essas tecnologias. Tecnologia M.2 SATA já é suportado. Tem uma placa-mãe que tem essa tecnologia. Ele usa um barramento PCI Express. Ah, sim. Então, é Crossfire. Agora, Crossfire e SLI. Cara, a NVIDIA, né? NVIDIA agora. Eu sei que tem suporte, porém, vamos pensar logicamente aqui. SLI é um negócio que não funciona em todos os jogos, tá? Eu digo todos os jogos AAA. Isso, todos os jogos AAA. Os que não funcionam, alguns ficam pior. E outros que nem conseguem usar duas placas. Daí, imagina trazendo isso para o Linux. Que ainda tem drivers um pouco mais antigos que do Windows. E é uma plataforma recente aí. Eu acho que investir em SLI, Crossfire no Linux é rasgar dinheiro, cara. Talvez. Não sei se vale a pena estar utilizando Crossfire. Hoje, se tu quer desempenho, cara, no Linux, 1080, processador Intel, pronto, tá aí o teu desempenho. Não precisa fazer SLI, não. Vai ser mais garantido. Crossfire, se já não funciona direito os drivers AMD normal, Crossfire não vai funcionar. Cara, e a AMD não dá nem, cara. E outra, e com o nível de placas que tem hoje no mercado, pô, acho que SLI, Crossfire vai entrar mais em desuso, vai entrar mais pra quem é entusiasta, essas coisas. Porque você já tem placa de vídeo aí com 12 GB de 1070, memória de vídeo. 1070 tá um custo-benefício aí pras placas high-end, e era isso. E logo vai vir memória HBM. Bem que eu tô achando, hoje coisa. Eu tô achando que a 1070 ela vale mais para quem tem monitor de 120, 144 Hz aí, que era o máximo de fluidez disponível. É porque assim, a 1070 é mais recomendado para quem quer jogar em 2.5K. É mais recomendado para isso, para quem quer jogar em 2.5K, quem quer sair do 1080, né? Normal. É, tem outro aqui. E quem quiser continuar no 1080, é bom pegar um monitor com 144 Hz ou no mínimo 75. É, tem a última pergunta aqui que eu separei do Kill23. É, tipo, o KDE já tem 20 anos no mercado. E tipo, vejo muitos bugs no KDE e várias versões e tipo, por que não foi melhorado? Claro, cada qual no seu erro e o feedback conta muito. Eu acho que assim, tá muito equivocado esse teu comentário. Tá muito equivocado no seu comentário aí. O KDE, assim como qualquer outra interface, tem bugs. Porém, você tem que saber qual a versão estável do KDE. Se você está usando a versão lá do Kubuntu, por exemplo, que vem atualizado e ao mesmo tempo desatualizado, que é uma confusão, agora recentemente já atualizaram para o LTS, mas veio correções que já tinha há muito tempo com a KDE Neon, por exemplo, aí você vai ver muitos bugs. Mas se você usar o Kubuntu 14.04, que é um LTS com suporte ainda, que vem com a KDE 4, foi o que eu usei por alguns meses, cara, este KDE é super estável. Eu quase não vi bugs em 3 meses. Eu me surpreendi, porque realmente é o KDE mais estável que tem atualmente. Eu acho que é mais estável que qualquer versão do KDE 5. E falando do KDE 5, eu diria que depende da distribuição também, né? Por exemplo, no OpenSUSE eles investem muito no KDE. Você vai receber correções do KDE no OpenSUSE que tu não recebe no Fedora, por exemplo. Ou que tu não recebe no Arch. No Arch muito menos. No Arch tem a versão nova, joga lá no repositório. Você que vai polir a interface. Não é, não tem um trabalho de polimento, de retirar bugs, que nem, por exemplo, o OpenSUSE faz, entendeu? OpenSUSE. E tem outras distribuições também, tipo o KDE Neon, que ele é aquela coisa. Assim que tiver uma correção, ele tá lá. Assim que tiver uma atualização, tá lá no KDE Neon, entendeu? Então depende da versão e de onde tá usando o KDE. Essa é a minha opinião, mas o que vocês acham? Bem, eu não uso KDE, então não posso opinar. O KDE do Manjaro, tu falou? KDE. Eu tô com o Manjaro instalado aqui. Eu fiz até aquelas modificações que vocês viram. É, durante as modificações do meu uso, o Plasma Shell parou de funcionar 2 vezes. Essa, não vou dizer que ele é bugado, só o que aconteceu, meu relato. Vocês tiram suas conclusões. Não, comigo não teve problema ainda não, mas eu acho ele muito bonito, cara. Bug eu não vi ainda. É, isso também vai depender do usuário, vai ver. Ele tá tendo muito bugs lá porque ele tá fazendo correções, tá tentando modificar de uma maneira indevida, tá querendo quebrar o sistema lá, daí não sabe por que fica bugando. Tá certo que o KDE ele é modificável. Mas até certo ponto, se tu modificar muito a fundo, modificar os arquivos de configuração dele, querer fazer uma modificação mais manual, bem provável que tu vai achar bugs. Mas se tu fazer aquela modificação padrão de baixar ali o teminha, redimensionar as coisinhas, adicionar o Edget, isso é o foco dele, essa personalização. Não aquela personalização muito a fundo. É, eu não sou de ficar mexendo. É, talvez por isso que tu não veja bugs. Se tu mexer um pouco no KDE, tu já vai descobrir os furos dele. Então é bem relativo essa questão aí. E é isso aí, cara. Só tinha essas 3 perguntas aqui separadas. Bem, alguém tem mais algo a comentar aí? Sobre alguma notícia, alguma coisa? Só pra deixar registrado aqui sobre o OpenShot 2.2. O preview melhorou, mas nada que dê pra trabalhar no dia a dia aí ainda. Pois é, é uma pena, né? Pelo menos em comparação aos outros editores que eu uso aqui, como KDE Live, Flowblade, o OpenShot precisa melhorar demais essa questão do preview. Eu fiz um teste aqui com os mesmos arquivos que eu uso diariamente aí para editar vídeos da oficina, vídeos do meu canal, vídeos de outros lugares. E um vídeo simples de 10 segundos, o preview ainda acontece uns pequenos engasgos aí. Então, se você usa bastante um editor de vídeo e quer algo fluido, o OpenShot ainda não está pronto para fazer isso. Bem, pessoal, já deu aí 1 hora de podcast aí, bastante tempo. A discussão hoje foi longa. Quem puder deixar alguma pergunta aí nos comentários, por favor, a gente vai separar algumas para responder no próximo vídeo, assim como a gente responder essas 3 hoje. E a gente vai ficando por aqui. Valeu aí, obrigado pela presença de todos aí. Valeu, Aleph. Opa. Valeu, Erickson, aí também. Até mais. Valeu. Valeu, seu Elias, com as suas opiniões aí sobre os editores de vídeos novos que saíram aí. Opa, valeu. Valeu aí, Renato. Valeu, valeu. E o Júnior aí, o testador de jogos no Linux aí. Parece que não se encontra por aqui. Valeu, um nosso ruído. Convidado especial aí, o Robson Ribeiro. Valeu, cara. Estamos aí. Obrigado pela presença de todos aí. A gente vai ficando por aqui, então. Falou, valeu e até mais. Usa Linux.